Yo, fim dos tempos, mixtape 2009, atrás. Yo, São Paulo, motherfuckers. Sou atrás, aquele mesmo que todo mundo ignora. Mas que se foda, eu tô na cena, nada disso me importa. Que faz a hora, não espera acontecer, eu acredito. Por isso não minto quando falo do meu espírito. Sou na sul de São Paulo, o bicho pega todo dia. Caixão lacrado no cemitério, maldito da vida. Infelizmente, eu não tenho dom de ler o pensamento. Eu apenas represento e caminho contra o vento. No mundo onde a qualidade não é tão importante, apenas assisto da plateia as derrotas que sempre são constantes. Eu vejo coliseu onde pessoas se digladiam. A espada da mais forte, vence a mais fraca pra alegria do público que assiste o derramamento de sangue. Incessante, o vencedor espera mais um desafiante. Eu olho com atenção, mas eu não vejo o troféu. Apenas vejo um pedaço de pessoas que sonharam com o céu. Alienados, espectadores, não sendo o cheiro da carniça. A comida dos leões que gostam da carnificina. Quando é que isso acaba? Quando vai ser o fim? Quando irão acordar e ver que não é bem assim? Existe outra forma de se vencer essa batalha. Talvez não enxerguem a verdadeira medalha. O dinheiro aqui está valendo mais que um caráter. Por ele pessoas fortes se transformam em covardes. A puta que tem o sonho de sair nua numa revista. O ladrão engravatado que faz merda na política. O poder está nas mãos das pessoas erradas. Isso nunca vai acabar porque ninguém tá nem aí pra nada. Não sei se desisto e vivo como todo mundo vive, dando chance pra tolice com um espírito triste. Eu luto por uma causa que por muitos é esquecida. Preferem se corromper e continuar nessa vida. Não sei se desisto e vivo como todo mundo vive, dando chance pra tolice com um espírito triste. Eu luto por uma causa que por muitos é esquecida. Preferem se corromper e continuar nessa vida. As pessoas se isolam dentro dos seus pensamentos, as suas convicções, seus ódios e seus sentimentos. Um olhar em direção ao infinito se mostra aflito por algo que eu não sei e a mim não será dito. O herói mascarado não representa mais a vitória. O jogo está invertido, está mudando a trajetória. A vida agora tem outro sentido pro ser humano. Tudo agora é poder e quem não tem será segundo plano. O pranto que raramente contém sinceridade, sentimentos manipulados sem adição de verdade. Se a união faz a força, então a força está extinta. Apenas presente nas parcelas mínimas da minha rima. O clima está mudando, a tempestade se aproxima. Não sei pra onde vou, pois tudo aqui é ruína. Ruas fechadas, isoladas, pessoas em quarentena. Outras fazendo mal, pois não existem mais algemas. Epidemias assustam, o nosso mundo está em alerta. Dá pra ter uma noção do futuro da nossa terra. Mergulhada na desgraça, da graça, da falsidade. Já culpa toda nossa por omitir a verdade. Por não agir na hora em que sempre foi preciso. Agora se contente, se alimente de lixo. Pois é isso que o covarde merece por ir embora, onde sua presença foi necessária pra vitória. Por favor, preste atenção nesses versos que eu escrevo. Talvez ele te ajude a não entrar em desespero. Você não está sozinho nesse mundo perdido. Aproveite toda a chance que tiver no seu destino. Tudo que você passa, alguém também já passou. Por isso não se aborreça, procure ser um vencedor. Não sei se desisto e vivo como todo mundo vive, dando chance pra tolice com um espírito triste. Eu luto por uma causa que por muitos é esquecida. Preferem se corromper e continuar nessa vida. Não sei se desisto e vivo como todo mundo vive, dando chance pra tolice com um espírito triste. Eu luto por uma causa que por muitos é esquecida. Preferem se corromper e continuar nessa vida. Não, homem atrás.